voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta e hoje o assunto são os diversos tipos de violência contra as crianças e os adolescentes. E quem está conversando com a gente é Elisângela Maranhão, conhecida como Anjinha. Ela faz parte do grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças, do bairro de Peixinhos. Ao mesmo tempo em que crescem os homicídios de adolescentes, aumenta também o número de meninos e meninas cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado. Isso significa que a internação dos adolescentes não tem ajudado a reduzir a violência. O pior, Verônica, é a projeção de que mais 43 mil meninos e meninas possam morrer até 2021. Os dados são do Índice de Homicídio na Adolescência, publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em 2014. A violência contra crianças e adolescentes se manifesta em todos os lugares. Na própria família, na comunidade em que moram, na escola, nas instituições socioeducativas, nas ruas e estradas por onde passam. Na tua opinião, Anjinha, o que é que pode ser feito para mudar esta situação? A situação dos homicídios, da violência, é que ela é muito tratada com invisibilidade. A violência, ela, sabe, as pessoas só percebem, a sociedade em si, está muito percebendo a violência quando ela acontece com a pessoa ou com alguém da sua família. Mas a violência é um problema crônico, destrutivo, né? De uma índole muito má, que assim, em que as mães da saudade, que são vítimas dessa violência, desse episódio do homicídio, elas, toda a família fica contaminada com isso, que é uma coisa muito, muito perversa, né? A situação da violência. Então, acho que falta seriedade nessas questões das políticas, desses equipamentos, né? Por exemplo, uma realidade é que a gente se esbarra muito com o nosso trabalho, essa falta de articulação, né? De quem promove a política social, né? Em relação ao governo local, né? Ao município. Porque a gente se barra sempre no não pode, né? Então aí continua os meninos morrendo, continua as crianças sem uma educação realmente engajada com a comunidade, com a família, e a gente não vê resultado. O que pode ser feito é a sociedade civil, junto com o governo, que está com a máquina na mão, né, que está aí gerindo o município, o estado, ter essa aproximação e quebrar essas barreiras. A sociedade civil é inimiga do governo. Acho que isso a gente precisa parar com isso, porque isso limita muito a chegada da qualidade do serviço para as comunidades, entendeu? Mas, assim, ter uma consciência sobre o papel de cada um e fazer as políticas públicas acontecerem de qualidade. Eu acho que falta muito isso, assim. A gente está lutando nos fóruns, nas redes, mas assim, a gente precisa avançar nesse sentido, né? Principalmente o governo ter esse entendimento, né? De ter essa consciência, né? do que precisa ser desenvolvido nas comunidades. O que as comunidades estão precisando mesmo? E ouvir essas comunidades, estar próximo dessa comunidade, ser comunidade também. O país precisa urgente adotar medidas efetivas de prevenção e resposta para as formas extremas de violência. O GECAS, que tem sido uma dessas iniciativas que tem feito a diferença na vida das crianças e dos adolescentes. Muito obrigada, Anjinha, por você compartilhar um pouco dessa experiência aqui com a gente. Eu que agradeço. Tanto no campo como na cidade, a gente está precisando de muita luta. Agradeço muito ao programa, a Rádio Frecané, que tem esse compromisso social muito importante, né? Que está trazendo a voz das pessoas, né? Que estão na linha de frente da luta para realmente a gente conseguir a luta pela justiça social ser realmente, para a gente conseguir algo, né? Sobre essa tanta injustiça, mas a luta. Quero aproveitar a oportunidade para divulgar o evento que vai acontecer dia 18, contra a reforma da Previdência, mas também valorizando o dia do trabalho, o trabalhador, né? Nessa luta contra essa reforma, que vai acontecer no Grupo Comunidade, às 17 horas, com a cultura da juventude, a batalha da escadaria, os MCs, trazendo esse ato de repúdio contra repúdio e indignação sobre essa situação. Contamos com a presença de vocês. Precisamos lembrar que também existem outras formas de violência. E a exploração sexual de crianças e adolescentes é uma delas. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma das formas mais perversas de violência e deixa marcas profundas. E por falar nisso, o dia 18 de maio é dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A data foi escolhida e lembrada em razão da história da pequena Araceli Cabreira Sanches, de 8 anos, que foi brutalmente violentada e morta por membros de uma influente família capixaba, em maio de 1973. A intenção desta data é chamar a atenção da sociedade para a seriedade da situação, uma vez que a violência sexual contra crianças e adolescentes é realidade em todo o Brasil. A violência sexual se apresenta em casos de abuso sexual e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas quem vai nos ajudar a diferenciar os tipos de violência sexual é a Joilda Aquino, que está envolvida com a defesa dos direitos da criança e do adolescente em Sergipe e faz parte, entre outros espaços, do Fórum do Direito da Criança e do Adolescente, representando o Centro Dom José Brandão de Castro, o CDJBC, que é uma organização que atua no sertão sergipano. O abuso, ele está muito diretamente ligado à família. Muitos casos acontecem quando a família, quando amigos, quando alguém próximo, ele tem aquela mão boba, quando tem aquela intenção de molestar a criança. E aquilo é feito quase que imperceptível para a família. Não é? Isso não é só para meninas, os meninos também são abusados. E dentro de casa há uma necessidade muito grande do pai, da mãe, da família, do responsável, perceber aqueles indícios que a criança dá. Ela sempre dá uns sinais de que há abuso. No caso de exploração, a criança também é molestada, porém tem uma troca de moeda. Há sempre uma troca por um toque, por seja lá o que for, por dinheiro, por alguma mercadoria, alguma coisa que encante a criança. É uma relação que existe, no caso, de ter alguma troca material. A criança é explorada e a necessidade do explorador em dar de troca alguma coisa pelo silêncio da criança, principalmente. Eu vou dar o dinheiro, eu vou dar algum brinquedo, roupa, sapato, seja lá o que for, para que eu possa lhe tocar. E quais são esses sinais que as crianças ou adolescentes dão que os responsáveis devem ficar atentos? Uma criança abusada, ela tem sinais de alerta que muitas vezes são confundidos como birra, como malcriação. Dependendo da idade, ela consegue sinalizar ou verbalizar para alguém. Mas, no geral, ela silencia. Ela fica muito quieta, ela chora, ela tem dificuldade em que alguém toque, alguém da família toque, rejeita carinho. Isso são sinais muito visíveis. Normalmente, elas se encolhem e ficam muito naquele mundinho dela. Começam a ter problemas de necessidades de muito, muito, muito banho, né? Ou menos banho. O inconsciente do nojo pelo corpo passeia pelo mundo da criança e ela não consegue verbalizar exatamente isso. Mas a criança que é abusada, normalmente ela transmite sinais que podem ou não ser interpretados como alerta. na maioria das vezes, a família sabe, alguém da família sabe ou imagina que está acontecendo, mas ignora isso, com medo até, muitas vezes, de reconhecer que está havendo a violação dentro de casa. É muito difícil uma família compreender, entender, aceitar uma violação dessa, uma criança sendo abusada. E há muitas dores que precisam ser tratadas na família. É muito difícil hoje, quando a mulher tem tripla jornada de trabalho e deixa filhos em creches e em outros lugares e ter um tempo de qualidade com esse filho. É muito importante de nós mulheres, que somos aquelas que estamos mais próximas de filhos, ficar atentos. Porque o abuso, ele acontece nos ambientes menos prováveis para nós. E isso, e com pessoas menos improváveis, né? Um avô, um pai, um padrasto, um irmão, um tio, um vizinho, um amigo. Tem muita coisa para esclarecer, mas a gente precisa dar uma pausa. Fica na sintonia. O Vozes do Campo e da Cidade volta já. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.